sombria a rua sem você. Tão vazia a vida sem você. Meu coração, um pobre coração, ficou sombrio, ficou vazio, e então fiquei só e a noite se alongou. E a minha estrada, sem luz, sem nada, ficou. Do meu cansaço.